participar desde os primeiros dias. Amor pelo rap. Mudando o clima na 95.9 FM. Vocês vão curtir agora um som muito louco. Eis mesmo vapes do momento. Família Sintonia lá do Sul. Exatamente. É ou não é, meu parceiro Batatão? Com a mão pro alto, na autoestima, moro. Chama a titia, chama a vovó e vamos junto nesse som. Eita, Deus! De mil graus, enxergo assim na menina que vem da minha rotina. De te encontrar sem roupa na beira da piscina. Seu lindo corpo molhado no meu colado, suado. Surrei seu ouvidinho, tomando banho juntinho. Do lado do balde de champanhe, no rádio aquele somzinho. Descubra aquele bombom, você fazendo biquinho. Eu acho belo esse som da sua risada gostosa. Minha mão que se perde nessa menina manhosa. Interessante sua voz, o tom parece prazer. Que melodia suave, brisando eu e você. E na sequência o jantar, contigo quero ficar. Vou te encher de beijos, na cama vamos parar. É lá que vou te mostrar, sei que você vai gamar. Na minha boca molhada, não vai querer desgrudar. Vou me prender em seu corpo e pra sempre quero de novo. Respira devagar, que eu tô ficando louco. Ela fuma até demais, o seu jeito me atrai. Chega bem mais perto, eu vou mostrar como faz. Ela me chama de amor, meu coração balançou. Eu tô ficando louca, mina me dominou. Ela tem um pé demais, o seu jeito me atrai. Chega bem mais perto, eu vou mostrar como faz. Ela me chama de amor, meu coração balançou. Eu tô ficando louca, mina me dominou. 360 graus me dominou, me jogou, me balançou, me chamando de amor. Banho perfumado com essência de jasmim. Com esse rosto lindo ainda fala, pode vir. Diz que é minha paixão, que o seu olho até brilha. Que eu sou o seu homem e suspira que é minha. Aos 45 do segundo, mina, tô me divertindo. Cê senta no meu colo e me olha sorrindo. Você diz que quer mais, eu vou dizendo, já vai. Desenrola, coberta, eu vou mostrar como faz. Eu tô querendo parar, mas isso não vai rolar. Você chega, me morde, eu vou querendo. Fica, baixa o volume, é melhor fazer baixinho. Muita calma nessa hora, pra não acordar o neguinho. Você já tá dormindo e vai me dando aquele sono. Quando eu penso que não, amor, vamos de novo. Ela derruba demais, o seu jeito me atrai. Chega bem mais perto, eu vou mostrar como faz. Ela me chama de amor, meu coração balançou. Eu tô ficando louca, mina me dominou. Ela derruba demais, o seu jeito me atrai. Chega bem mais perto, eu vou mostrar como faz. Ela me chama de amor, meu coração balançou. Eu tô ficando louca, mina me dominou. É isso aí, vocês ouviram o grupo Sintonia lá do Sul, aqui na sua 95.9 FM. Vai curtindo o programa, meu filho. Tá bombando. Eita, Deus. Sempre vem outro. Ah, deixa esse problema.